665, página 595, sétima parte. De junho de 1791 a fevereiro de 1793. A Peg foi o meu primeiro amor, disse Richard, pela primeira vez na disposição de prestar voluntariamente informações emocionais. Anne-Marie Latour foi puramente sexo. A Kitty será o meu último amor. Stephen contemplava-o com os olhos a brilhar, perguntando a si próprio como teria ele conseguido transformar o que deveria ter sido um amor sem importância no que, sem dúvida, haveria de ser uma paixão duradoura. Ou seria que, por ter percorrido um tão longo caminho durante tanto tempo, tudo o que sentia era mil vezes ampliado? És a prova viva do facto de que não há pior louco do que um velho louco. Mas enganas-te acerca de uma coisa, Richard. A Kitty é amor e sexo ao mesmo tempo, pelo menos para ti. Para mim, costumava pensar que o sexo era, bom, se não o mais importante, pelo menos o mais urgente, aquilo que eu tinha de satisfazer. Mas ensinaste-me muitas coisas. Uma delas foi a arte de passar sem sexo. Sorriu. Isto é, se não aparecer alguém agradável. Nesse caso, deixo-te pensar. Mas dura pouco para mim e para ele. Como todos os homens, precisas das duas coisas. E tenho-as. Só que não ao mesmo tempo. O que, conforme já percebi, me convém na perfeição. De certeza que não me queixo, disse com verdadeira alegria, pondo-se de pé de um salto. Quando acabar o serviço na ilha de Norfolk, farei uma comissão na Marinha Real. Estou decidido. Depois vou passear-me pelo tombadilho de popa de uniforme azul, branco e dourado, com um óculo debaixo do braço e 44 canhões sob as minhas ordens. Tinham feito uma pausa para um copo de água e um curto repouso durante as escavações para os alicerces da casa nova de Richard. Joseph McAldrin recebera os seus 24 hectares, separando-se com todo o gosto dos 5 melhores, em troca da quantia de 24 libras. O negócio conviera-lhe bastante. Depois, Darcy Wentworth comprou os restantes 19, bem como uma parte dos 24 de Elias Bishop em Queensborough. O Major Ross tinha apoiado a transferência dos títulos de muito boa vontade. Estou muito satisfeito por ires ocupar a terra do McAldrin, disse a Richard. Dentro em breve tê-la-ás limpa e cultivada, e é disso que esta ilha precisa, mais trigo, mais milho. Havia apenas 4 terrenos na ilha de Norfolk que incorporavam as duas margens de um ribeiro. Ficaram imediatamente conhecidos como Caminhos, seguidos do nome do possuidor. Ficaram assim 4 novos marcos na ilha de Norfolk para acrescentar à cidade de Sydney, Phillipsburg, Cascade e Queensborough, o caminho de Drummond, o caminho de Phillimore, o caminho de Proctor e o caminho de Morgan. Infelizmente, as serrações deixavam a Richard pouco tempo para a construção da sua nova casa. Era necessário erguer aquartelamentos na cidade de Sydney, bem como cabanas capazes para o corpo de Nova Gales do Sul, no local outrora ocupado pelos marinheiros dos Sírios. A nova prisão precisava também de ser terminada, bem como mais casas para os outros civis. A lista do Major Ross parecia interminável. Nat Lucas, com mais de 50 carpinteiros a trabalhar sob as suas ordens, andava extremamente ansioso. Já não consigo garantir a qualidade do trabalho, disse. Depois do almoço de domingo, nos domínios de Richard, no cimo do vale, alguns dos edifícios não prestam para nada. São pregados sem qualquer cuidado. E não me posso dividir para vigiar Queensborough, Phillipsburg e tudo o resto. Ando sempre a correr de um lado para o outro, com o Tenente Clark a ladrar-me aos calcanhares por causa do aldeamento poente. O Capitão Hill a bater-me rudemente no ombro porque as cabanas do corpo de Nova Gales do Sul deixam passar a chuva, ou têm correntes de ar, ou... A sério, Richard, estou a chegar ao meu limite. Não podes fazer impossíveis, Nat. O Major também já se queixou? Não, Esse é perfeitamente realista. Ned tinha um ar preocupado. Esta manhã ouvi dizer que o tenente Clark ficara encarregado de dirigir o serviço religioso porque o major não se sente bem. Nada bem, segundo diz a Lizzie Locke. Nenhum dos amigos íntimos de Richard chamava a senhora de Richard Morgan à governanta do major. A refeição fora deliciosa. Kitty matara dois patos gordos e assara-os no seu enorme forno, com batatas, abóbora e cebolas em volta. Levara lá fora Olivia e as gêmeas para verem Augusta e a sua descendência feminina, que rapidamente se desenvolvia e em breve seria abatida e vendida aos armazéns ou enviada juntamente com a mãe a outro porco de cobrição pertencente ao governo. Graças a Deus que Richard construíra uma pocilga grande. Quando tiveres lançado os alicerces, Richard, disse Ned, mudando de assunto, o George e eu já organizámos um grupo de trabalho durante dois fins de semana seguidos para levantar a tua casa. E conseguimos até que o major nos dispensasse do serviço religioso no domingo. Assim, com alguma sorte, vais poder mudar-te daqui antes que chegue a próxima leva de deportados. Não terá muitas condições, mas ficará habitável. E depois podes continuar com os acabamentos, sem ajuda. Tens madeira suficiente? Sim, da minha própria terra. Coloquei lá uma serração e o Bill Wigfall, Deus o abençoe, trabalha comigo. O Harry Humphreys e o Sam Essay, por vezes, aparecem aos sábados, enquanto o Joel Long descasca os troncos. Pensei que podia bem começar a limpar a minha própria terra, ao invés de utilizar árvores de outros sítios. É um homem feliz, pensou Nat, e sinto-me feliz por ele. Quando Olivia me disse que ele ficava com Kitty como amiga, oh, como estava apaixonado por ela. Rezei tanto para que a rapariga ganhasse juízo e percebesse a sorte que tinha. Olivia garante que a maioria das raparigas quase desmaia quando o vê. Mas as mulheres são um estranho gado. A mim parece-me um homem formoso e decente. Estou ainda mais satisfeito por Kitty não ser uma serigaita. As mulheres entraram, rindo e conversando entusiasmadas. Kitty tinha ao colo o bebê William, com um tal brilho nos olhos que Ned pestanejou e perguntou a si próprio por que seria que alguma vez a considerara feia. As pequenas, Mary e Sarah, ficaram a brincar lá fora com McTavish, completamente estonteado. Quer olhasse à direita, quer à esquerda, havia duas crianças iguais. Gosto muito de todos os teus amigos e das suas mulheres, Richard. Mas confesso que prefiro os Lucas, disse Kitty, depois de todos terem partido, aproximando-se das costas da cadeira e puxando-lhe a cabeça contra o ventre. Ele deixou-se ficar, satisfeito, com os olhos fechados. O mundo dela abrira-se de forma inimaginável em muitas direções diferentes. A primeira noite de amor fora um sonho ofuscante. Chamara-lhe assim, pois os sonhos para ela eram muito melhores que a vida. Neles aconteciam coisas mágicas e impossíveis, tais como as quintas em Faversham, rodeada de jardins floridos. Porém, a noite fora uma realidade que continuara na noite seguinte e em todas as outras. As mãos, que ela considerara tão belas para olhar, tinham-lhe tocado o corpo com a suavidade do veludo sedoso. Por que será que as tuas mãos não são ásperas, nem têm calos? Perguntara em determinado momento, ondulando sob as suas rítmicas carícias. Porque sou mestre armeiro de profissão e lhes dou valor. Todos os calos e cicatrizes destroem parte da sensibilidade, sem a qual um armeiro não pode trabalhar. Quando não tenho luvas, envolvo-as em trapos, explicara. E assim responder a uma das suas perguntas. O problema era que se recusava a responder à maior parte delas, como, por exemplo, acerca da vida que vivera em Bristol. Quais os pormenores da sua condenação? Quantas mulheres tinha tido? Tinha filhos em Bristol? Como lhe morrera a filha, que tinha a mesma idade dela? A sua resposta era sempre um sorriso, depois do qual lhe desviava a curiosidade com firmeza e afeto. Ela deixara de insistir. Falo-ia se e quando ele estivesse disposto. Talvez que tal nunca acontecesse. Oh, como ele fazia amor! Embora tivesse escutado centenas de conversas acerca das importunidades sexuais dos homens e do aborrecimento que era ter de os satisfazer, Kitty ansiava pelas suas noites. Era um maior prazer que alguma vez conhecera. Se o sentia chegar-se a ela de madrugada, imediatamente se voltava para ele, excitada por um beijo no seio ou com a boca dele junto ao seu pescoço. Nem sequer era um recipiente passivo. Kitty adorava aprender como o excitar e lhe agradar. Mas não acreditava estar apaixonada por ele. Amava-o, sim, era verdade. Concluíra que a sua idade avançada apenas servia para mais o fazer amar e ser um bom companheiro. Porém, o simples facto de o olhar não lhe provocava desejo, não lhe fazia estremecer o coração, nem faltar-lhe o fôlego. Apenas quando ele lhe tocava, ou ela nele, começava o calor e o desejo. Todos os dias ele lhe dizia que a amava, com naturalidade e espontaneidade infantil, e que ela era o princípio e o fim do mundo. E ela ouvia-o com atenção, lisonjeada por ele lhe dizer coisas tão gratificantes, mas sem sentir agitarem-se-lhe o corpo e a alma. Porém, aquele dia era especial. Pela primeira vez, fora ela a manifestar o seu afeto, puxando-lhe a cabeça contra si. Richard, disse, olhando para o cabelo escuro e curto, desejando que ele o deixasse crescer. Tinha mesmo possibilidades de encaracolar. Estou à espera de bebê. A princípio ele ficou imóvel. Depois olhou para ela com o rosto transfigurado de alegria. Pondo-se de pé, num salto, arrebatou-a no ar e beijou-a repetidamente. Oh, Kitty, meu amor, meu anjo! O entusiasmo esmoreceu e pareceu receoso. Tens a certeza? A Olivia diz que sim, mas eu também já sabia. Desde quando? Julgamos que no fim de fevereiro ou no princípio de março. A Olivia diz que foste rápido, tal como o Nat. Diz que isso significa que somos férteis, que teremos tantos filhos quantos quisermos. Ele tomou-lhe a mão e beijou-a com reverência. Sentes-te bem? Sim, tendo em conta as circunstâncias. Desde que me possuíste, nunca mais tive regras. Por vezes sinto-me um pouco enjoada, mas nada como quando estava no mar. Estás contente, Kitty? É tão cedo ainda. Oh, Richard, é um sonho. Estou a descobrir uma nova expressão, em êxtase. Ter um bebê meu. Na segunda-feira de manhã, Richard ouviu rumores de que o Major Ross estava gravemente doente. Na terça de manhã foi chamado pelo grumete Bailey para ir imediatamente ter com ele. Ross estava no andar de cima, no espaçoso compartimento que habitualmente usava como gabinete, porque ali se podia isolar de visitantes inoportunos. Quando Richard seguiu escada acima, a senhora de Richard Morgan, muito ansiosa e preocupada, e entrou no quarto, ficou chocado. O rosto major parecia mais cinzento que os seus olhos. Fundos, nas órbitas escuras, estava deitado, rígido como uma tábua, com os braços estendidos e as mãos curiosamente ansiosas. Senhor? Morgan? Ainda bem. Fica onde eu te possa ver. Pode ir, senhora Morgan. O cirurgião Callan deve estar a chegar, disse Ross com firmeza. De súbito, o seu corpo sofreu um terrível espasmo e, num rito, os lábios revelaram-lhe os dentes. Esforçou-se por ficar em silêncio, mas emitiu um gemido que Richard sabia noutro homem qualquer se teria transformado num grito. Aguentou a crise, gemendo, com as mãos enclavinhadas como garras na coberta da cama. Era aquilo que todos esperavam, para o que deveriam estar preparados. Richard aguardou calmamente, apercebendo-se de que Ross não desejava nem compaixão nem ajuda. Por fim, a sua agonia esbateu-se para lhe deixar o rosto banhado de suor. Agora fico melhor durante algum tempo, disse. O Callum diz que tenho uma pedra no rim. O Wentworth concorda. O Considine e o Jameson não. Eu acreditaria em Callum e em Wentworth, senhor. Eu também. O Jameson nem é capaz de castrar um gato. E o Considine é um espanto a arrancar dentes. Não desperdice as suas energias, meu major. O que deseja de mim? Prepara-te, porque posso morrer. O Callum tem-me dado a tomar uma coisa que diz que dilata o tubo entre os rins e a bexiga, na esperança de que a pedra possa passar. Se assim for, é a minha salvação. Vou rezar pelo meu major, prometeu Richard com sinceridade. Suspeito que dê mais resultado do que os medicamentos do Callum. Aproximou-se outro espasmo a que o major resistiu. Se eu morrer antes da chegada de um navio, este sítio vai ficar em terríveis condições. O capitão Hill é um idiota perfeito e o Ralph Clark tem a mesma idade mental do meu filho. O Fadi é um simplório e uma criança. Vai arrebentar a guerra entre os fuzileiros e os soldados do Corpo de Nova Gales do Sul, com todos os condenados perigosos, desde Francis a Peck, a alistarem-se pelo lado de Hill. Vai haver um banho de sangue. E é por isso que eu tenciono fazer passar esta pedra de merda, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Vai passar sim, senhor. Não há pedra que possa vencer o meu major, alvitrou Richard com um sorriso. Posso fazer mais alguma coisa? Sim. Já falei com o senhor Donovan e com outros e autorizei a entrega de mosquetes. Receberás também um, Morgan. Pelo menos as armas dos fuzileiros disparam, graças a ti. O Corpo de Nova Gales do Sul não trata das suas. E não ofereci os teus serviços ao Hill. Mantém-te em contacto com o Donovan. E não confies no Andrew Hume, que resolveu apoiar o Hill e participar nos seus crimes. O Hume é uma fraude, Morgan. Percebe tanto como eu do fabrico do linho. Mas está estabelecido em Philipsburg como uma aranha, imaginando que entre ele e o Hill controla metade da ilha. Concentre-se em fazer passar a pedra, senhor. Não deixaremos o Hill e o Corpo de Nova Gales do Sul tomarem conta da situação. Ai, lá vem outra vez. Vai-te embora, Morgan, e olhos bem abertos. Com as ideias em turbilhão, Richard ficou lá fora no patamar, tentando imaginar a ilha de Norfolk sem a presença do major. Já estava tudo em ebulição, graças ao grumete fuzileiro Henry Wright, que fora apanhado em flagrante a violar Elizabeth Gregory, uma menina de Queensboro com apenas 10 anos. Ainda para mais, era o segundo crime de Wright. 2 anos antes, fora já condenado à morte em Port Jackson por ter violado uma menina de 9 anos. Mas Sua Excelência comutara-lhe a pena, na condição de passar o resto da vida na ilha de Norfolk, transferindo assim o problema para o Major Ross. A esposa e a filha pequenina de Wright tinham vindo com ele, mas logo a seguir ao caso de Elizabeth Gregory, a mulher solicitou que as deixassem voltar para Port Jackson no navio seguinte. Ross concordara. Tinha condenado Wright a ser 3 vezes espancado por uma fileira de homens, primeiro na cidade de Sydney, depois em Queensboro e, por fim, em Philipsburg. A primeira vez aconteceu exatamente no dia em que o Major Ross adoeceu. Apenas de calções, Wright fora obrigado a correr por entre 2 fileiras de pessoas de todas as condições, sedentas de sangue e armadas com enxadas, machadinhas, cacetes e chicotes. A violação da criança destruíra a reputação dos fuzileiros, mesmo entre aqueles condenados mais respeitadores da lei, apesar de toda a antiga população da ilha de Norfolk se mostrar igualmente zangada com a tendência do governador Philip para se livrar de todos os que lhe causavam problemas graves às custas da ilha de Norfolk. Ross tem toda a razão, pensou Richard. Se morrer, haverá guerra. Mas como se tratava do major, afinal não morreu. Teve a vida por um fio durante uma semana em que Richard, Stephen e os seus aliados vinham vê-lo regularmente. Mas depois a dor começou a diminuir. O cirurgião, Cullen, não fazia a mínima ideia se a pedra teria passado ou recolhido ao rim, pois a dor não desaparecera instantaneamente, diminuíra aos poucos. Duas semanas depois do violento ataque, conseguiu descer as escadas e, passado uma semana, era de novo o Major Ross, brusco, arrogante, cáustico, que todos conheciam e ou amavam ou temiam. O equilíbrio parecia pender mais a favor do corpo de Nova Gales do Sul, quando Mary Ann chegou, em meados de agosto de 1791, sendo o primeiro navio desde a vinda do Supply em abril, e o primeiro transporte de condenados do ano. Trouxe mais 11 soldados, com 3 mulheres e 9 crianças, que pertenciam ao Corpo de Nova Gales do Sul, e 133 criminosos, 131 do sexo masculino, uma mulher e uma criança. Depois do desembarque da sua carga humana, a população da ilha de Norfolk subiu para 875. O Mary Ann deveria trazer a bordo mantimentos para sustentar aquele contingente durante 9 meses. Mas, como sempre, quem fizera os cálculos de que os recém-chegados comiam tinha-se enganado redondamente. Tinham vindo provisões apenas para 5 meses. O novo influxo consistia em 32 intratáveis que havia muito incomodavam o governador Philip e 99 desgraçados, doentes e quase mortos de fome, que tinham chegado a Port Jackson noutro navio, o Matilda. O Matilda e o Mary Ann foram os primeiros 2 de 10 navios que chegaram de Inglaterra nos finais de março. Isto significava que a viagem era feita com maior rapidez e com escala em menos portos. O Matilda fizera a viagem em 4 meses e 5 dias, sem escalas. E o Mary Ann, pouco mais tempo levara. A brevidade da jornada salvara os condenados, pois os contratadores tinham sido os mesmos negreiros a aprovisionar o transporte de 1791. Os senhores Camden, Calvert e King. Apenas o Gorgon, cargueiro da Marinha Real, se demoraria mais numa escala. Deveria ficar na cidade do Cabo e comprar a maior quantidade possível de animais. Como era o Gorgon que transportava ao correio as encomendas, os habitantes da ilha de Norfolk prepararam-se com um suspiro para esperarem as notícias durante vários meses. Oh, a frustração de nunca saberem o que se passava no resto do mundo! Ainda por cima, Mark Morrow, capitão do Mary Ann, ignorava de tal forma os acontecimentos que não dera a mínima contribuição. Contudo, montou uma banca na Praia Comprida. Stephen, disse Richard, vou cobrar-lhe uma promessa de irmão. Pode emprestar-me algum ouro? Pago-lhe com as promissórias e com juros. De bom grado te empresto o ouro, Richard, mas espero até que me possas pagar do mesmo modo. Disse astutamente Stephen. De quanto precisas? De 20 libras. Uma ninharia. Tenho a certeza, tal como tu, irmão, tenho muito crédito com o governo. Creio que me devem 300 libras. Nunca me lembro de pedir ao Freeman que faça a conta. As minhas necessidades são simples e normalmente não precisam de ser satisfeitas com ouro ou promissórias. Enquanto tu tens mulher e família a sustentar, já para não falar nessa nova e enorme casa de 2 andares. Fechou as gelosias, meteu a mão num esqueleto de tubarão que pescara no Alexander, remexeu no interior até fazer soltar uma mola que revelou uma pequena porta na parede. Retirou lá de dentro uma gorda bolsa. 20 libras, disse, colocando-as na mão de Richard. Como vês, não fico arruinado por causa do empréstimo. E se alguém se interessa por um par de mandíbulas de tubarão? Por sorte, são pouco procuradas pelos ladrões. Fechou a porta e colocou o troféu na mesma posição. Vamos embora. O outro possuidor de ouro vai ficar-nos com as melhores pechinchas. Richard comprou várias varas de musselina aos Ramos, consciente de que Kitty lhe dissera uma pequena mentira. As criadas andavam vestidas de lã e 10 metros de musselina valiam 3 guineus. O júri tivera pena de raparigas chorosas e desoladas, o que não era de admirar. Comprou também chita barata para Kitty fazer vestidos para usar todos os dias, enquanto tratasse dos porcos e da criação. Linha de cozer, agulhas, tesoura, réguas e colheres de pedreiro para si, bem como um fogão de ferro com grelha e guarda cinzas na base, tendo por cima um forno de tampo liso e um buraco para uma chaminé. O capitão Monroe tinha secções de canos de chaminé feitas de aço fino, do tipo dos que eram instalados nos navios. Custaram-lhe mais caro do que o fogão. Restantes libras gastou-as em tecido de algodão macio, que sabia ser excelente para fraldas, e uma sarja de lã vermelho escura para fazer casacos de inverno para Kitty e para o bebê. Gastei quase o mesmo que tu em 5 hectares de ótimo terreno, disse Stephen, experimentando a corda que prendia a mercadoria ao ternó. Monroe é um gatuno. A terra necessita trabalho. E isso dou eu de graça, disse Richard. Quero dar à minha mulher e aos meus filhos todo o conforto possível, aqui na ilha de Norfolk. Este clima não é bom para essas roupas de lã ou de lona. E a roupa já feita rasga-se logo na primeira lavagem. Somos constantemente enganados por Londres. A Kitty cose melhor do que cozinha. Portanto, sabe fazer coisas que durem. Meteu os ombros no arnês e apertou no peito. O trenó avançou sem esforço, embora a sua carga pesasse mais de 100 quilos. Está convidado para cear hoje connosco, Stephen. Obrigado, mas não. O Tobias e eu vamos celebrar a partida do pássaro do Sr. Pitt, comendo 2 esplêndidas cavalas que apanhei esta manhã no Recife. Meu Deus, ainda se mata a pescá-los. Nem penses, sinto o cheiro da onda mais alta a milhas de distância. E era provavelmente assim, refletiu Richard. Era incrível o dom de Stephen para ventos e outros fenómenos atmosféricos, correntes e ondas. E ninguém conhecia melhor do que ele as condições da ilha de Norfolk.